I need to call down a credible invoice. Autoriza o Teleofantango cruzar o Edição no zero, fazer um sobrevoo em buraquinho de um minuto e retornar. Ok, o Telefatan cruza o eixo de aproximação do ano zero, cruza antes da cabeceira no zero para o setor norte e reporta no cruzamento, sobre a pista no 7, Telefatan. Sobre a pista no 7, vai cruzar o eixo da ano zero, Telefatan. Telefa 3567, obrigado. Azul 4206, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 12545, alterna 2685, boa viagem. 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Coluna 273, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro na 0 no ano e informe localizador, coluna 273. Eu estava passando pelo visual, na presente para outro buraquinho, reporta para o retorno, chama para trás. Perfeito, chama para o retorno, pegou. Boa noite, Ecolojo 45, controle 119-135. Boa noite, obrigado, feliz espaço a todos aí. Controle, boa tarde, este é o gol 1856, cruzando 1600. 1856, contato radar, super nível 390, perfil PUCA. 390, PUCA. O 397, por favor, confirme. 390, o solo, o autorizou qual foi o nível? A autorização foi do 37, mas a nossa solicitação era 390. Se puder autorizar, eu lhe agradeço pela gentileza. Desculpa, foi 390 realmente, a autorização, ok? O senhor mantém o nível 390. Muito obrigado, desculpa. Telefatango. Autorizado, regresso, a porta curta final, Telefatango para parte 5. Semana curta para 5, Web 6720, portão 7, puxa acionamento. 0 alterna, 1288, boa viagem. 260288, 3567, obrigado. Você autoriza a aproximar para o 97 após aí taxiar a baixa altura para o 45? Sim, movimento 110 graus 089, Charlie Alpha Tango, reporte cabeceira 97 controlado. Tango. Considerando só as 48 no corte 45 de frequência, Charlie Alpha Tango. Nato, boa noite. Solo da 3897, boa. Formação uniforme. 3897, boa noite. Guarulhos autorizado 340, via Pazulu 44. Decola 110, curva direita, saída da Euleda, após Leda Eudes. Controle Salvador, opera em 11935, aciona 5150, cotejo. 340, autorizado Guarulhos, via plano de voo, Pazulu 44, decola 110, com curva direita, da Euleda, Leda Eudes. 1935, controle, acionado 5150, 3897. Correto, então, quando pronto, chama e puxa acionamento, confirma o gate. 05. Copiado. Estabilizou com 273, João. No prédio de aproximação, chame 286, bom pouso. 286, boa noite, João. 273. Agora. Paulo Web 6730 com 126, 3 horas e 35. Consertando com o fim para o táxi. Taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto para chamar torre 186, ajustado no 0110, bom voo. Pátio Índia e Alfa, 118 decimal meia dúzia, 1010, obrigado, bom trabalho, senhorita, 1730. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. 545 e 2685. 85, 2085. Feliz Páscoa, muito obrigado a todos eles. Tan 3897 coordenado com o centro, mesmo autorizou 360 como final. Tem 360 final, 3897, grato, senhorita. Senhor, muito boa noite. Webman 720, Cabeceiro no zero, pronto. Webman 720, boa noite. Ali e mantém, Cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 720. Solo 53, solo 219. 1219. Boa noite, vamos com 273, Ligona 5. 1273, boa noite, prossegue táxi via Alfa, reporta Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette. Webman 720, vento 100 graus, 089, autorizado a colapso, estamos lá. Autorizado a decolagem, 1720. Boa noite, na 601, nós temos informação, solicito autorização Galeão. Autorizado Galeão 360, via Pêndulo 110, após sair a rota do plano, decola 110, curva direita, saiu da Eole da Bridge, controle opera em 119 decimal 35, aciona 5156, cotejo. 103360 Galeão, via Pêndulo 10, decola 10, curva direita, da Eole da Bridge. O controle de 35 e o transponder 556, gol 601. 601, no correto. Quando pronto, chama em posicionamento, confirma o gate. Quando pronto, chama tá no gate 4. Copiado. Gol no 273, prossegue Juliette até o 03. Juliette 03, gol no 273. Mano, já é o 35. Gol, que vai prosseguir para o 03, o senhor tem nível e puxa o sinal de chama em táxi. Zero, contato radar, souvenir 360, perfil da EL. Perfil da EL, alguma possibilidade de presente uma proa de da EL pra gente? Autorizado. Da EL, obrigado. Na pode prosseguir, gol 1273 para 03, ok? Tá, tem um feedback então sendo realizado. Ah, ok, foi coordenado com o mesmo para aguardar o senhor a prosseguir para o 3. Então, observando o mesmo, o senhor prossegue via Juliette para o 03. Estou aguardando depois via Juliette para o 3, gol 1273. Qual o TAM 3297? Prossiga TAM. É, nós não fomos instruídos a aguardar, não. A gente foi instruído a coordenar o pushback e como a aeronave ainda estava um pouco longe, a gente acabou fazendo o pushback, mas não tinha atrapalhado ninguém. Ok, não, eu só informei para observar a entrada do mesmo pro 03, mas sem problemas, então 3897, me chame para o táxi. Só recapitulando, o senhor autorizou a ascensão, é 340 ou 360 pra gente? 36. 36, obrigado. Para o táxi 3219-135 a bordo de avião, 4 horas e 15 minutos. Taxia via pátio Índia e Alfa no ponto de espera de chamar torre no 86, estado no 0110, bom voo 3897. Sete do zero, chame Recife em 13325. 13325, Recife, mensagem zero, obrigado, uma boa Páscoa. 601. Autorizado, 601 no chame táxi. Já tá tarde, 601. Então, 3897, além da cola, pistão no 0, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Boa noite, hoje, né? 6259, centro da Vitor para Guarulhos. Alcinar 6259, boa noite, Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Zulu 44. Decola 10, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle opera 1935, aciona 5154, coteja. 360 Guarulhos. Via Zulu 44, decola da 10, curva esquerda, da Euleda Eudes, 119,35, controle, 5154, transporte. Curva é à direita, ok? Direita. À direita, se eu falei à esquerda, me desculpa. Correto, quando pronto e posicionamento, me confirma o gate? É o 9. O 09, sente. Controle 119-35. 1935, grado, boa noite, bom serviço, 307. Taxia via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera de Soma Torre, 186, ajustado no 0110, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera de 110, ajuste, boa noite, boa parte. Bom, adeus. Salvador Departure Control, turn 3897 with you, passing 3000, dial departure. Passing 3000. Okay, climb through 360, turn 3897. Departure, can we fly direct to dial position 3897? Clear it. Okay, clear to fly direct to dial position 3897, thank you. Zulu 10, Mederona, tá, Ponte Vera 10, pronto. Guno 601, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 1 no 0, grau 08 nós. Vente aí, decolando a 0, Mederona. Departure 103897, can we fly direct to dinner position? Sim, eu. Heading there. Ok, maintaining route 3897. Decluso no 1, controle 1 no 9, decimal 35. 935, boa. Controle, boa noite, gol 1601, decola no 64. Tem contato, vigilante? Vigilante.